491, chame torre 18.6, tamo pouso. 18.6, obrigado. E Salvador, boa tarde, trip 549.6, estabilizado, localizador. 5491, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização para pousar, número 2. Na aproximação, aguardando a autorização, 5491. Então, localizador, curva direita na Pro 130, desça para 2 mil pés, informe no localizador. 130, 2 mil pés, informe na UOP, quilômetro Delta. Mike Braviante, está livre, essa forma para 2.500 pés. 2.500 pés, bom dia, é Falença, Mike Braviante. Gol no 925, reduza para 2109, é o número 3 para aproximação. 925, reduzindo. De Papa Romeu Alfa Eco Fox, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Ono 075 no Salas 23, livre à direita, 219. Direitão 219, obrigado. Com 3 horas alternando o Recife. Confirma alternado, o Xané 6314. Salvador, confirmando Salvador. Gente, o Xané 6314, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno 186, ajuste 10019. 10019 no ajuste, Pátio Índia, 186 no ponto de espera da 10063-14. Paulo Passante, com 10075, livrou a pista 10. Gol no 075, boa tarde. Táxi via Alfa mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa mantém antes da Juliette. Gol 1075. Gol Lima Vitor Delta, acertando o Loki. A frente para controle? Lima Vitor Delta, acertando o Loki, senhor. Torre 18.6, Lima Vitor Delta, tamo pouso. Grato, 18. Correu, Lima Vitor Delta na final. Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, o número 2. Golf número 2, correção Delta. Torre Lima Vitor Delta, confirme o vento? Para cheque, o vento é de 970 graus com 10 nós. Autoriza a base pela direita 197. Reporta para modificação do plano, Lima Vitor Delta. Cancelado ILS pista 10197 pela direita. Lima Vitor Delta, plano modificado agora aos 25, prossegue final da 197, faça uma base curta, por gentileza. Autorizado final da 197, aguarde para autorização de pouso. Ok, confirme a pista molhada. Está úmido, comandante. Fez uma chuva leve agora cedo, mas agora está mais tranquilo. Delta. Trip 5491 no solo 26, livre direita no 219. Direita 1219, 5491. Olhinho no 20.80. Ok, trip 5241 autorizado com cidade nível 200 via Índia 200, decolo da 1-0, na Airborne, após DCT Vitória Conquista, DCT Ritual, DCT Montclair, na Corte 62, controle 2018. Trip 5241 no cotejamento correto, chame pronto. Chamará, qual a transição da saída, senhora? Após Ritual Elefa ou direto Vitória Conquista? É, não tem transição não, ok? O perfil de saída Arbor até Arbor, após direto, conforme rota do plano de voo. Ah, ok. Arbor, Vitória Conquista, obrigado. Vitor Delta 491 na Alfa Kilo Pátio 3, posição 04. Alfa Kilo Pátio 3, 04, posição 35491. O voo no 075 ingressa via Juliette remoto no 3. Juliette remoto no 3, voo no 075. Paulo, 332 no 7 na 10, informação sem autorização para convite, por favor. Sente, aguarde cópia, tá 3217, informação em curso Tango. Ok, aguarda. Bravo e uniforme Sierra, aguarde cópia, confirmando a Baeté. Aguarde cópia, informação em curso Tango. Sente, mantendo com suas visuais e Yankee Sierra, Sierra na escuta do controle. Vidão? É. Leila, abração, vou ser rendido aqui agora. Zero 04 da Oxa, decolou os 28, 120 decimal 8 controle. 08, bom trabalho. 3217, Confins, aprovado nível 360, via Pêsulo 1-0, Bridge, a Pêsulo 1-6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, Bridge, curva direita, transponder 5-5-5, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado 360, Confins, aerovia Pêsulo 1-0, até Pêsulo 1-6, decola. Frequência do controle, tá 3217. 3217, cotejamento correto, chame pronto. Bravo, uniforme Sierra, copia. Informação em curso Tango, barreiras aprovado nível 340, decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, após DCT Dedor, DCT Zambi, DCT Iupu. Transponder 5526, controle 120, decimal 80. Confirmando o perfil de saída Momo, ok? O perfil de saída Momo e após conforme a rota do plano de voo. Alvo 729, da WebJet, pushback, acionamento, portão 2. Batalha 2231, no cotejamento correto, chame e pronto, ok? Confirme quem chamou o solo. WebJet 5729. Suspeita acionamento, portão 2. Web 5729. Livre acionamento, chame para o táxi, portão 02. Camarada, 729. Afirma, já tenho sua autorização. Fiz uma chamada anteriormente, não respondeu, copia? Bravo Uniforme Serra, Barreiras, aprovado nível 1900. Decola da pista 17, curva à esquerda, perfil de saída Momo, direto. 5456, transponder, controle 120.80 e a torre 186. Encerra o cotejamento correto. Para acionamento, chame torre 186, confirme POB. Sim. Paulo Salvador, Gol 925, livrou sua escuta. Gol 925, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, Gol 925. Para 2.000 pés, Alfa, 2.000 pés ajustado no 09. 2.000 pés, 10019, o Alfa Eco Fox. Uniforme Serra Livre, acionar a chama corda pronto para o táxi. Estabilizado ILS, gol no 755. Compete aproximação, chame torre 1862. 186, boa. Torre de Salvador, gol no 755, estabilizado ILS. 10 com 1019, acusa estabilizado no localizador. Reportaria estabilizado, livre ILS para o Alfa Eco Fox, descendo para 2000. 755. Uniforme Serra, está autorizado até a interseção, reporta para ingresso na 97. Salvador. WebJet 729 para o táxi, 115 para a bordo, 320 antena agora. Web 5729, por gentileza, faça uma nova chamada, o equipamento está ruim, ok? WebJet 5729 para o táxi, 115 a bordo, 320 Guarulhos. Ok, entendido, 320 Guarulhos, 115 Web 5729. Afirmo. Web 5729, Índia, ponto de espera, chame torno 186, ajuste no 019. Índia, 1186, 1099, 5729. O 5729 para o teste do rádio. 5729, clareza 5. Obrigado. Paulo Salvador, voo no 077, boa tarde, informação, Tango, 3600 Daniel. Confirma o tráfego. Paulo Salvador, Gol 1399, posição 8, para o pé de acionamento. É o Gol 077 que chamou para cópia? Paulo Salvador, Gol 1077. Gol 1077, é o solo, aguarde um minuto, cópia. Paulo, poderia confirmar para o Gol 1399, da 4013 aí? Gol no 399, confirme como recebe o solo. Agora, Clareza 4, foi autorizado o feedback? Negativo, Gol no 399, o senhor solicitou no 8? Salvador, Gol no 399, não confio, o senhor foi intercortado e a Clareza voltou para 2 agora. Gol no 399, só confirmando, o senhor está recebendo Clareza 2, o solo, confirme como recebe. Agora voltou a Clareza 4, parece que tem um mau contato no seu PCC aí. Gente, Gol no 399, livre acionamento, portão 08, chame para o táxi. Livre acionamento, chame para o táxi, Gol no 399. Algum problema, Bravo no Santos? Ok, confirme como recebe. Clareza 4 agora. Alto e 4. Ok, obrigada. 729 é linha e decola, pista 10. O vento é de 97 graus com 7 nós. A linha e decola, pista 1 no 0. 729 da UFG. O Bravo Uniforme Serra então vai livrar no pátio 5. Uma nova autorização chama. O solo no 209. Informo que o plano que consta aqui pra mim já tá vencido, ok? Solo Salvador, Gol no 077. Gol no 077, informação em curso Tango, Galeão, aprovado nível 360. Via peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleta Bridge, curva direita. Transponder 5523, controle 120, decimal 80. Não, Peco Fox está estabilizado no IRS, está 10. Como eu, Alfa Eco Fox, complete aproximação, chame torre 1862. 1186, Alfa Eco Fox, boa. Gol no 077, cotejamento correto, chame pronto. Credo 2231, na guarde para início do pushback, ok? Livre acionamento na posição. Como só abortou, agora você vai manter a posição e aguardar na 17, ok? Afirmo, 579 decola, vento de 1970 graus com 7 nós, Web. Papa Romeu Alfa Eco Fox chamou a torre? Afirmativo, está estabilizado no ILS, dá no zero, a intenção é pouso pela 17, base pela direita. 7, comandante, por isso eu vou prosseguir para 10, que eu tenho uma aeronave alinhada na 17, que tem que manter separação com a aeronave decolando da 10, ok? Ok, e resolve se a gente fizer um 360 no eixo da 17, lá na final? Na verdade, se o senhor modificar o seu plano e prosseguir visual, vai prosseguir para a cabeceira 17 e vai aguardar para pousar. Porque eu tenho que esperar o webjet que está decolando na Dael cruzar o eixo da 17 para decolar o cara da 17 que vai sair na mão. Então pode deixar, então segue para o 10. Ciente. Fazendo companhia? Informe através do Parque Pitua Sul, direto para o farol de Itapuã, Maico Delta. Muito boa tarde. Ou até a próxima. Falou, Gol no 399 com 145 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão pro táxi. Gol no 399, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste no 019. Via Pátio, Índia, ponto de espera 198, decimal 6, com 1019, gol 1399. Alfa Eco Fox, tem livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 8 nós. Livre pouso, 90, Alfa Eco Fox. Trip 5219, copia. Pronto para cópia, 5219. Trip 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 180. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto. Transponder 5545, controle 120, decimal 80. Gente, autorizado 180 para a Vitória da Conquista, decolagem 10, perfil Arbor, após DCT. Transponder 5545 e o controle 120, decimal 8. 5219, protegimento correto, chame pronto. Agora foto para o pushback, 5219. Via corredores, a 1500 pés visual, Vitor Mike Quebec. Altímetro em Salvador, 10 no 9, informe em Paripe. Sobeu, Mike Quebec. Copiado. O Alfa Eco Fox tem livre decolagem da 107. O vento é de 170 graus com 10. Agora sim, o Alfa Eco Fox no solo 43, livre à direita no 209. Alfa Eco Foxtrot, táxi via Alfa, mantém posição de da Juliette, aguardando para prosseguir no táxi. Uniforme Serra decolou aos 4-3, controle 120 decimal 8, até a próxima. 128, muito grato, bravo Uniforme Serra, tenha uma boa noite. Boa. Uno Índia, ponto de espera, chame torno 186, ajuste chamou 019. Gente, 2231, bate 1, taxi Índia, ponto de espera 186, 2231, 1019. Subindo ao 100, bravo Uniforme Serra. Sim, na guarda. Tirado. Opa, é Elson. Fica por aí? Tá pela mesma, vamos correr. Obrigado, um abraço. Mike Delta, desce para 500 pés em condições visuais, informe através do Parque Pituaçu. Passagem de passarela está autorizado para o Alfa Fox. Afirma, Alfa Fox. Após Lima, Mike Quebec. Quebec mantém, chama turno no 86. 25. 25.3325. Boa. 1395, desça para 3 mil pés, ajustada no 09. 3.019. Salvador, Gol 925, intimação Tango, autorização Brasília. Gol 925, formação em curso em uniforme, Brasília, aguarde cópia. Guardando. Graus com 99. Livre decolagem na 10, Gol 999. Era 223, 15, o tráfego da Goiânia Serra, lá já ali, mantenho no zero. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206, 150, atingindo com a Tango. Azul 4206, aciona a identificação, desça e mantenha o 050, chegada Mária. 050 na Mária, informo que perdemos contato com o centro, azul 4206. Ciente. Ilha aprovada nível 360, via Pêsulo 17. Decola pista 10, perfil de saída arbórea, elefa, curva direita, transponder 5537, controle 120, decimal 80. 30 Brasília, 360, apresentou no 7, decola pista 10, primeira curva direita, saída arbórea, elefa, 5537, transponder, controle 1208, gol 925. Gol 925, correto, chame pronto. Gente. 128, boa. Controle de Salvador, Gol 399, decola, saída ZO. Gol 399, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 após 2000 direto Toledo. Após 2000 direto Toledo, sobe para o 360, Gol 399. Gol 395, desça para 2000 pés, livre aproximação, 1019 altímetro, informe estabilizado no localizador. 2019, vamos lá. Trabalho de Paris, visita o abate Quebec. Vitor Mike Quebec, tu siga no corredor Interlagos, e quem é que pede informe visual com o campo. Corredor Interlagos, repórter visual, Vitor Mike Quebec. Boa tarde, obrigado. O Mike Eco Delta prossegue para o final da 1-7, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-2-8, agilizando por gentileza. Decolou 5-0, 120, decimal 8. 28, 2-2-3-1, boa tarde. Olá. Como? Passarei 2-2-3-1, contato radar, vigilância, sobe e mantém 3-4-0, perfil Momo. 3-4-0, voando Momo, 2-2-3-1. Mike Eco Delta autorizado final da 1-7, reporte curta final.